Aldelino, tu acabaste de dizer que vai morrer primeiro do que nós. Que arrumação é essa? Por que tu sabe? Por que tu sabe que tu vai morrer primeiro do que nós? Pela idade, a tendência é essa, homem. Não, vaso ruim custa quebrar, rapaz. Tu vai viver como o diabo. Tá gravando aqui. Olha, deixa o Emizinho. E o que tu ia dizer depois disso? Tu vai morrer primeiro do que nós, e aí? Tu ia fazer um discurso. Faz um discurso aí. O caixão vai subir na travessa do Maltes. Maltes! Vamos lá. Bate o seu pedido. Coloca, leva esse gravador, bota a pilha e vai tocando atrás. Precisa se lembrar, Maltes. Eu ou este, qualquer um dos dois morrendo primeiro. Ou tu mesmo pode... Não, eu vou primeiro. Não, e há muito tempo... E o que eu tinha de fazer já fiz, já acabou. Não é forçação, mas há muito tempo, até oportuno ficar registrado. É, tipo... Na casa do meu compadre Emi, com o Emizinho, com a minha comadre, e com você aqui. Há muito tempo eu disse, no dia que eu morrer, me façam um favor, meus amigos. Toque em terra querida enquanto o cortejo for. É, exatamente. É uma das músicas que eu mais gosto, e foi aqui onde eu encontrei a minha esposa. Com meus amigos, então é tão bacana. Gente. Mas eu apesar de gostar muito da terra querida, ainda prefiro esta aqui. De dois rios és namorada, ó cidade idolatrada, todo mundo te quer ver. Leva tempo muito longo, se começa um mocorongo a louvar-te, Santarém. Porque tens tanta beleza, isso até que a natureza tem predileção por ti. Andei por outros recantos, fui olhar os seus encantos, a se vissem daqui. Qual morena sem vaidade, mas bonita de verdade, nos cabelos uma flor. Cada vez que um ano passa, tens mais vida, tens mais graça, Santarém do meu amor. Uma prece comovida, discuti terra querida, supliquei a Deus bondoso. Com fervor no coração, triunfal consagração, um porvir maravilhoso. Eu gosto desta porque fui eu que fiz a letra e a música com tudo que meu compadre Isoca me merece. Então, quando esse esqueleto velho for baixando a cultura, se quiserem pôr isso aí, vai ser bom. Eu tenho a impressão que eu menos tento me mexer no caixão. Vaidade, mas bonita de verdade, os cabelos uma flor. Cada vez que um ano passa, tens mais vida, tens mais graça, Santarém, meu amor. Uma prece comovida, discute terra querida, supliquei a Deus bondoso. Com fervor no coração, triunfal consagração, num porvir maravilhoso.